Olá a todos, então sejam bem-vindos ao Indiscutível, a evolução do Matt Sardines. Este vai ser um podcast mais simples, muito mais prático, completamente gratuito, e com isto, o gratuito não é para vocês, mas para mim. Com isto elimino dois grandes problemas, que é a questão da rentabilização para suportar os custos e também qualquer problema legal. Porque, na verdade, eu só estou aqui para divulgar novas sonoridades de todo o mundo. O primeiro episódio está aí na calha, está a ser feito. Eu para já estou aqui a improvisar um pequeno som para configurar o podcast e colocar no iTunes e nesses sítios bastante normais. E do vosso lado, o que é que eu posso pedir? Se tiverem sugestões, se tiverem dúvidas, perguntas, coloquem-nas. Vão às redes sociais, em O Indiscutível, tudo junto. Atenção que indie é de indie, de música indie independente, tá? E espero por vocês na próxima terça-feira. Fiquem bem.